desafio. É a mesma coisa que o ano passado, é ser amigo do Presidente, ele ser meu amigo, e me convidar e achar que eu seria uma boa imagem para este evento. E este ano, claro, fazemos mais um spot, é uma coisa mais completa que o ano passado, fizemos agora aqui um spot que ficou muito engraçado com as ovelhas, não sei o quê. O pastor deste ano é mais bonito que sou eu, e portanto é isso. E também gostar de queijo, né? E este queijo aqui ser, não é por eu dar a cara, ser um queijo extraordinário, muito saboroso e que faz bem à saúde. Os médicos dizem que não, mas eu digo que sim, que faz bem à saúde. De alguma forma também vai aproveitar o seu programa para divulgar este... Sim, trabalho. Foi o que eu disse, já divulguei várias vezes, mas como nós vamos fazer um preço certo especial de 3 mil em Lamego, não gravamos até a esta feira, não gravamos mais nenhum programa, portanto não poderei divulgar mais, mas já divulguei, houve muita gente de Oliveira que foi ao concurso, que também divulgou esta feira, portanto eu acho que a divulgação está no bom caminho. Se continuasse a fazer diretos até lá, logicamente que divulgava, mas como não faço bem nenhum, porque por causa do 3 mil em Lamego, também coincido no dia 12, sendo pronto, uma pessoa acarinhada para o público, acho que ajuda qualquer tipo de evento que haja, de publicidade que se faça, eu acho que ajuda bastante. E eu, gordo, ligado a coisas para comer, acho que o convite foi logo aceito e acho que tem a ver um bocado. Vai ter a oportunidade de vir à feira. E era isso que eu estava a combinar com o Presidente. Como eu estou em Lamego com 3 mil no sábado, acho que no domingo, vou tentar vir cá no sábado.